Portal do Arrocha. Chantagem emocional. Eu gosto. Você pra mim é tudo. És minha vida, o meu mundo. Não desgrudo de você nem um segundo. Amor, eu entro em desespero quando não sinto seu cheiro nem minhas mãos tocando seu corpo inteiro. Tenho medo de te perder. Sem o teu carinho, amor, vou enlouquecer. Você pra mim é tudo. És minha vida, o meu mundo. Não desgrudo de você nem um segundo. Meu amor, eu entro em desespero quando não sinto seu cheiro nem minhas mãos tocando.